bater esse pênalti, galera, como se fosse numa final de Copa do Mundo. Eu ia comemorar deste jeito aí, se liga. Sim, receba! Receba! Obrigado, meu Deus! Eu sou o cara da luva de pedreiro, o melhor de todos. Receba! Obrigado! Sim! Graças a Deus, pai. O cara da batida diferenciada na bola é ele. Irã, o cara da luva de pedreiro. Tem que respeitar.